E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero encontrá-los todos bem. Eu sou Maico Oliveira, essa é a parte 2 do episódio Quem Sou Eu, onde eu respondo algumas perguntas da inteligência artificial com o objetivo de você me conhecer melhor, eu me conhecer melhor, e assim nós começamos a temporada de 2025 do nosso podcast aqui. Correto? Então, no episódio passado, eu falei aqui sobre a minha história e sobre relacionamentos. Se você não ouviu, ouve lá. Tá linkado aqui na descrição do episódio, beleza? E hoje eu irei falar sobre carreira, hobbies e o que eu espero para o futuro. Depois que acabar esses dois episódios especiais, terminados esses dois episódios especiais, inspirados lá no Café Brasil, lá o Luciano Pires, que revisita alguns episódios antigos do seu podcast, nós vamos fazer o mesmo aqui e tendo como base os episódios do meu livro Minha Vida. Eu vou selecionar alguns, praticamente todos. Serão todos. Vou selecionar aqui todos os artigos que eu escrevi a respeito dos livros, até para verificar o que eu pensava à época, o que eu penso hoje, se eu penso a mesma coisa, se eu mudei de ideia. Porque, como eu falei no episódio passado, mudanças acontecem, nós mudamos de cidade, mudamos de emprego, conhecemos novas pessoas, mudamos de opinião. Então, eu acredito ser um exercício importante para trazer aqui para o podcast, comparar o que eu pensava em 2018, 2019, 2020, com o Maico Oliveira de 2025. Beleza? Sem mais delongas, vamos aqui para as perguntas. Começando a pergunta sobre sua carreira. Como você escolheu a sua profissão? Olha, essa pergunta é muito boa, que é a oportunidade para explicar que, assim como muitas pessoas, eu não escolhi a minha profissão. Ela simplesmente foi acontecendo. Ela foi acontecendo e aconteceu. Hoje eu faço a minha profissão, eu posso dizer assim que eu faço parte de um setor da indústria. Eu trabalho na área de apoio da manutenção, trabalho na manutenção de uma grande indústria, só que dentro da manutenção eu trabalho na área administrativa, em uma área estratégica chamada planejamento e controle, planejamento, programação e controle de manutenção, assim como tem o planejamento e controle de produção, que estabelece todo o cronograma do que vai ser produzido, todos os insumos, baseado nas vendas, etc. Existe um trabalho similar desenvolvido na área de manutenção, que é um trabalho estratégico, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, com quais recursos, quanto de disponível em termos de dinheiro nós temos para executar tais tarefas, e por aí vai. Só que eu não tinha isso como objetivo quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, veja, eu não tinha claro o que eu queria fazer, eu nunca tive. O máximo foi quando eu estava acho que no primeiro ano do segundo grau, vamos dizer assim, primeiro ano do ensino médio, foi por algum motivo que eu não me recordo, escrever que eu desejava ser jornalista. Só que quando eu era mais novo, eu não era uma pessoa muito... À época, eu não tinha maturidade ali para buscar alternativas, buscar pensar no que fazer, ou mesmo a forma como leva os estudos. Então, eu estava deixando as coisas meio em banho-maria e teve um amigo meu, um colega meu, que ele começou a fazer um curso técnico de eletrônica. Isso me chamou a atenção, porque ele estava conversando com outro amigo, eu estava testemunhando, e aí ele comentou que estava fazendo curso técnico em eletrônica, e o que isso possibilitou, o que ele estava aprendendo, etc. E aquilo me chamou a atenção, num sentido negativo, criou uma sensação assim de que eu estava ficando para trás. Eu estava no primeiro ano. Eu estava ficando para trás, e primeiro, segundo ano. E eu precisava fazer alguma coisa, porque senão ia acabar a escola, e aí eu não sabia que faculdade fazer, e eu ia ficar meio perdido, então era hora de levar as coisas muito a sério. Foi nessa linha, aí eu fui me matricular no curso de eletrônica também. Inclusive foi o curso não foi bom, foi ruim, porque claro, foi bom para abrir todo um universo que eu não conhecia, mas tipo, teve problema de professores, de faltar professores, e as práticas elas não ficaram muito claras, esse tipo de coisa. Mas abriu uma oportunidade de eu conhecer essa área de curso técnico, essa área mais técnica, tipo, de lidar com as coisas, de tentar descobrir problemas, de adquirir conhecimento de como que funciona a energia elétrica, como que funciona toda a parte eletrônica, quais são os seus componentes, suas funções. É algo muito. É um universo muito diferente, desperta muita curiosidade você entender por que que as coisas são como elas são. Isso foi positivo. E a partir disso eu não completei esse curso porque eu achei tipo ruim, não estava valendo a pena. E aí eu me matriculei em um outro, passei, que era o de eletromecânica, curso técnico de eletromecânica. E aí sim, esse foi super desafiador, e à época eu não tinha muita maturidade emocional para lidar com certas coisas. Por exemplo, ah, você tem um trabalho para fazer, e aí você vê que outras pessoas estão terminando e você não consegue terminar, e você já começa a duvidar de você mesmo. Né? Tipo, era o que eu pensava à época. Hoje, felizmente, eu consigo entender de onde veio isso, e se acontecesse novamente, eu não teria a mesma reação. Mas a partir daí começaram a surgir oportunidades de estágio e eu fui simplesmente seguindo. Em um desses trabalhos eu ficava na parte administrativa de um corporativo, de uma grande rede aí de supermercados. E só que sem saber, sem ter noção do que era, se aquilo ali era planejamento de manutenção, etc. Aí acontece que anos mais tarde aparece numa grande empresa aí, a maior do seu segmento, uma oportunidade nessa área, e eu li a descrição, eu olha, é o que eu fazia lá na outra empresa, tal, e passei. E desde então estou seguindo aí nessa função, certo? Eu tô aí o quê? Acho que são 2025, são 12 anos nessa área. 12 anos nessa área. Certo? Então foi assim que eu escolhi, entre aspas, a minha profissão. Ela simplesmente aconteceu. O que te inspira no seu trabalho? Essa é a pergunta seguinte. Olha, o que me inspira é poder fazer a diferença. É isso que me inspira, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. O processo de produção. Tanto de aves ou de industrializados, que é o segmento que eu faço parte, ele é complexo. Tem vários equipamentos envolvidos, tem muita automação, etc. São várias máquinas. Várias máquinas. Eu acho que o exemplo mais elementar, assim, para quem não está habituado com esse universo, é o próprio carro. O carro é uma máquina composta de várias peças, essas peças desgastam e necessitam de manutenção periódica, ou revisão, ou eventualmente a troca. Você pode trocar por tempo. Ah, deu tanto tempo, você troca, independente se ela está boa ou se ela durasse mais, ou você vai monitorando até acontecer, até próximo da fadiga, para realizar a troca, que é chamado por condição. E tudo isso para dizer que são várias máquinas dentro do parque industrial e várias máquinas complexas. Máquinas complexas possuem vários subconjuntos, vamos dizer assim. E voltando para o exemplo do carro, ah, o carro tem um subconjunto ali da parte de inteira da parte do motor, tem a parte da transmissão, tem a parte da suspensão, e cada subconjunto tem as suas peças, certo? E elas desgastam. Então, fazer a diferença, vamos supor, a gente está tendo reincidência em determinada peça que está danificando determinada máquina, comprometendo a produção. E, de alguma forma, o setor do qual eu faço parte, a gente conseguir participar de algo que melhore a condição do equipamento, isso me inspira. Outra coisa também, melhorar a própria condição das pessoas que fazem parte do time. Porque, veja, nem os gestores, é uma coisa que eu falo muito lá no trabalho, nem os gestores, e nem eu, nem eles, nem eu, nós não colocamos, entre aspas, a mão na massa. Quem coloca é a equipe. Então, o nosso objetivo também é fornecer a melhor condição para a equipe exercer o seu trabalho, que é entregar disponibilidade, vamos dizer, que o equipamento esteja lá disponível. Precisou, ele está lá. Disponível, confiável, não tem peça danificada, ele vai conseguir atender o roteiro de produção que foi designado. Então, quando você consegue uma ferramenta, por exemplo, que agilize o trabalho dessas pessoas e você vê que elas ficam agradecidas, que aquilo ajudou, isso me inspira também. Um outro exemplo, era muito comum antigamente, hoje ainda é comum, você usar como algo, um produto para você limpar peças ou limpar a mão, o que seja, você usar diesel, óleo diesel ou querosene. O problema desses produtos é que eles não são saudáveis, eles fazem mal para a pele, eles não são biodegradáveis, tem uma série de questões. Então, existem produtos que são biodegradáveis, que não fazem mal para a pele. Então, quando você consegue substituir, fazer essa substituição, muito por conta em nome da saúde das pessoas que estão trabalhando, isso inspira também. Então, acho que basicamente são essas duas questões, ficou bem claro. E vamos para a próxima pergunta a respeito de carreira. Quais são seus maiores desafios na carreira? Olha, essa pergunta é fácil. Essa pergunta é fácil. Por quê? Porque existe muita concorrência na área que eu trabalho, né? Só para citar as marcas, assim, Sadia, Perdigão, Seara, Excelso, o que mais? Frimeza, acho que Pamplona também, e várias outras. Então, quando você vai comprar cortes de carne, coxa ou sobrecoxa, ou bovino, ou presunto apresuntado, mortadela, queijo, o que quer que seja, você tem várias opções. Então, tudo isso para dizer, para que você tenha uma ideia de como a concorrência é muito grande. A concorrência sendo grande é importante no momento que você está produzindo, porque você está produzindo, você produz, porque você tem uma venda para cumprir. Foi fechado algum determinado contrato. Ah, eu quero X desse produto até tal data. Isso vai para a produção para que vá para determinado cliente. Então, nós temos um plano a cumprir. E qualquer parada imprevista, a pressão para que volte o mais rápido possível é muito grande. E a margem, voltando à questão das concorrências, ela é pequena. Então, existe uma previsão mensal, olha, esse mês, baseado no que a gente vai produzir, nós temos que produzir tanto, gastar tanto de insumo, por exemplo, o produto que você compra no mercado, ele não está ali igual uma feira de fruta, ele vem embalado, então você tem que usar uma embalagem. E existe uma previsão, um orçado de quanto que vai ser usado de embalagem. Agora, se você começa a desperdiçar muita embalagem e você fura esse orçado, em maior ou menor grau, o custo a mais desse desperdício, vamos dizer assim, ele acaba sendo passado para o produto. Dando uma explicação resumida aí de como que funciona o custo, por exemplo. Esse tipo de custo, e outros também, como energia, a energia que você gasta por mês, vamos dizer que é o numerador, quanto ali tem em quilowatt, e o denominador seria o quanto que você está produzindo em tonelada no ramo que eu estou. É o famoso reais por ton. Então, se você não produz aquilo que está previsto, o teu denominador não cresce e acaba ficando caro produzir o que você está produzindo. E aí você tem que reduzir custos, reduzir o numerador. E aí, para você conseguir eficiência, a pressão é muito grande para todos os lados. Eu estou falando tudo isso porque o maior desafio. Quais são os maiores desafios aqui na minha carreira é lidar justamente com a pressão. Por quê? A pressão, ela vem de todos os lados, ainda mais como nós somos uma área de apoio, nós estamos para apoiar quem produz a riqueza, que é a produção, é assim que funciona. A produção gera riqueza, nós estamos lá para dar suporte a quem gera riqueza, ainda mais um setor como manutenção que está diretamente ligado à performance dos equipamentos, né? Porque se a gente cuidar mal, eles vão dar problema recorrentemente e não vão conseguir atender o plano de produção, correto? Então, a pressão ela é tão grande que, dependendo da pessoa, e aí um pouco do que eu falei no episódio passado sobre disciplina, a pessoa ela se perde, ela não consegue ter ela uma rotina, uma agenda e vive refém dos outros. Cada um puxa para um lado, vira um cabo de guerra. Isso acontece também com setores, né? Então, o nosso setor, se ele não for disciplinado, a gente vai se perder e não vai conseguir ser estratégico. Por exemplo, às vezes uma urgência para um outro setor não é uma urgência para o todo. Mas, enfim, muitas coisas, muitos pedidos, muitas demandas que chegam, tudo urgente, tudo urgente, tudo para ontem, e uma pressão, supervisão, coordenação, gerência cobrando um determinado resultado. Se algo vai fora do previsto, o assunto escala as hierarquias da empresa muito rápido. Então, se você não tiver uma cabeça boa para lidar com essa pressão, ainda mais que os recursos são limitados, não se tem os recursos na velocidade e no tempo ideal, e dificilmente vai ser assim, é difícil ter uma empresa que consiga te dar as condições que teóricas assim que você consiga performar bem, por exemplo, tamanho de equipe. Geralmente você trabalha com uma equipe mais enxuta. E porque na planilha de alguém é aquela equipe que consegue entregar. Tipo, existem vários indicadores aí que compara horas trabalhadas com horas de RH e a partir disso decisões são tomadas, como por exemplo, o tamanho da equipe. Ah, você tem uma pessoa aí que está muito ociosa. Então você vai ter uma equipe reduzida. E aí aumenta a pressão, porque fica mais serviço para menos pessoas, sobrecarrega todo mundo. Então eu estou na função X, mas eu faço coisas que são da função Y. É difícil. E um dos maiores desafios é a gente conseguir recursos em um prazo curtíssimo. Dá um problema sexta-feira à tarde que precisa ser resolvido sábado de manhã e os fornecedores já fecharam e você tem que resolver. Acaba que fica a bomba na sua mão e você tem que dar um jeito. Você é a pessoa ali para esta função. Cada um tem a sua função. Existe a pessoa que troca as peças, existe a pessoa que opera a máquina, e a pessoa que tem que conseguir esses recursos é você. Agora, a empresa inteira está dependendo de que você resolva esse problema para que no dia seguinte tenha determinado material lá e a questão seja resolvida e tudo volte a funcionar como estava antes. É difícil, porque se a pessoa não tem a cabeça no lugar, ela acaba ficando estressada, ficando sem paciência, desenvolvendo uma ansiedade, são coisas negativas. E infelizmente, na minha área, isso é comum, é muito comum, infelizmente, ver pessoas que são gestores, gestoras, tomarem remédio dos mais variados tipos para conter ansiedade, para conseguir dormir. Tudo por conta dessa pressão de resultado. A gente está muito atrelado à meta, né? Então, a meta, para ela acontecer, não pode ter imprevisto. No jargão da indústria, não pode parar. E a gente está muito atrelado a isso. Então, é meta, não pode parar, não pode parar. É muita pressão, é muita cobrança. E também lidar com pessoas não é fácil. Às vezes, você perde pessoas da tua equipe em um momento estratégico, às vezes uma outra pessoa descumpre uma norma de segurança e você não estava sabendo. Então a impressão que dá é que está sempre correndo atrás e nunca dá certo, nunca está certo. É claro que falando dessa forma pode assustar quem está ouvindo, mas eu estou buscando responder e dar exemplos para ficar palpável para quem está ouvindo de como é difícil lidar com todas essas variáveis, tendo uma pressão constante. Você não consegue relaxar, sabe? Isso tem muito nesse mundo corporativo, vamos dizer assim. Então, um grande desafio é saber lidar com essas coisas. Entra um pouco na questão do hobby, que eu vou falar mais pra frente. Só pra dar um exemplo, quando eu fazia Muay Thai, gasta muita energia, é bom, sabe, você descarrega aquele peso que você tem do trabalho. E quando eu saía do Muay Thai, eu tinha uma sensação, poxa vida, aquele problema que eu vim pensando aqui na aula, ele ficou desse tamanho. Então você consegue reposicionar as coisas, porque quando você está fazendo exercício físico, ou Muay Thai, ou academia, ou hidrobike, que é o que eu estou fazendo agora, é muito difícil, pelo menos para mim, eu acredito que para mais pessoas também, você não se concentrar naquela atividade, você não focar naquela atividade, porque você tem que focar. Academia, minha condição, por eu estar em um processo de recuperação, eu faço com personal, é personalizada, e ele está ali me corrigindo, se eu fizer um movimento errado, se eu estiver fazendo um movimento errado, que vai acabar me machucando, ou se eu estiver respirando errado. Então eu, não, eu tenho uma motivação para fazer a coisa certa. Então se eu for ali relaxar e pensar no trabalho, não vai dar certo. E por isso que é importante, você consegue focar em outras coisas, você alivia toda aquela carga e consegue dar a devida dimensão para certos problemas que eventualmente você pode ter colocado uma lupa ali e você vê que é menos do que estava pensando. Vamos para a próxima pergunta. O que você aprendeu com os seus erros no trabalho? Ah, cara, essa pergunta ela veio num dia bem difícil, assim, porque eu estou gravando esse podcast e eu estou gravando, obviamente, antes do que você vai estar ouvindo. E no dia que eu estou gravando, inclusive, eu cometi um erro, assim, um erro por desatenção. E é claro que eu estava conversando com a minha esposa que existem atenuantes, por exemplo, a equipe ela está perdendo algumas pessoas do setor que eu estou trabalhando e eu estou tendo que... eu estou sobrecarregado, sabe? Eu estou sobrecarregado. O setor que era para ser 3 pessoas, no momento tem somente eu, uma está saindo, a outra só chega na metade do próximo mês, certo? Do mês da gravação desse episódio. Então, tudo que eu falei sobre disciplina, tem muitos tomadores de tempo, a agenda que você monta é difícil conseguir seguir. E eu tô sobrecarregado e conversando com a minha esposa, ela levantou esse ponto. Nesse tipo de contexto, acaba acontecendo alguns erros, né? Tipo, eu por desatenção, que foi o que eu cometi hoje. Mas, cara, eu não sei se eu tenho uma resposta certa em relação ao que eu aprendi com os meus erros no trabalho. Mas precisa estar confiante, sabe? Eu acredito que confiança ajuda a responder essa questão. Porque se você não está confiante para desempenhar, para mostrar a sua capacidade, mesmo que seja uma função que é novidade para você, mas está confiante até para aprender. Se você ficar muito inseguro, com medo, é aí que o erro vai acontecer de maneira repetida, recorrente. Pelo menos foi assim comigo. Eu tive muita dificuldade de mentoria quando eu comecei a minha carreira, porque tem pessoas que, infelizmente, elas não estão ali para ensinar, elas estão ali para querer humilhar os outros e, tipo, não entendem que a outra pessoa está em processo de aprendizagem. Então, infelizmente, eu passei muita dificuldade assim com erro, com pessoas querendo falar bobagem, querendo me diminuir, etc. Então, o que eu aprendi de tudo isso é buscar formas onde eu consiga desenvolver a minha confiança para lidar com o que vai aparecer. Porque se eu não tiver confiante, é aí que vira um terreno fértil para erros dos mais variados tipos, certo? E também assim, problemas acontecem. Problemas acontecem o tempo inteiro, é importante saber lidar com eles, é importante ser transparente com a pessoa que faz a sua gestão, por exemplo, aconteceu algo importante, ou você contar imediatamente e, tipo, se você já estiver lidando com isso e eventualmente não contou, você tem que ser sincero. Olha, eu não contei porque eu estava lidando com isso. Estou dando um exemplo que aconteceu comigo. Eu já estava buscando resolver, então foi por isso que eu não te contei. Mas eu estou tomando essa decisão para resolver esse problema em questão, sabe? Então, assim, problemas acontecem, vão acontecer. O importante é ter confiança, inclusive para aprender a lidar com eles e ser transparente, sabe? Eu acho que essa aí é o triângulo do que eu aprendi com os meus erros no trabalho. Onde você se vê profissionalmente no futuro? Olha, eu ainda não sei, sabe? Eu tenho duas opções. Eu tenho muita vontade de ser engenheiro de confiabilidade, só para tentar dar uma explicação bem resumida para quem não está muito familiarizado com essa questão. Tipo, a confiabilidade, ela está muito ligada à função, exercer determinada função. Aí, claro, o exemplo mais palpável para as pessoas é o carro. O carro, ele tem várias peças lá que elas exercem determinada função, né? Tipo, a correia para transmitir o movimento, essa é a função dela. E se ela rompe, ela deixou de exercer a sua função. E a parte de confiabilidade, ela vai através, inclusive, de cálculos, de análise de dados, de regressão, buscar identificar formas para a gente prolongar a vida útil de determinados componentes, inclusive prevendo quando que ele vai falhar, a partir do tipo de material, a partir do histórico e antecipando as intervenções, certo? E tudo isso para tomar decisões visando que o ativo, o equipamento, ele tenha a sua vida útil prolongada. Isso envolve, por exemplo, acho que vou dar um exemplo aqui para ficar palpável, uma análise de falha mais criteriosa, inclusive laboratorial. Por exemplo, carro. Tá falando aqui do carro. Ah, arrebentou a correia dentada. Você pega essa correia e você vai mandar, caso você não tenha em condições, para um laboratório para identificar por que que a correia arrebentou. Isso é possível, porque se você for estudar a resistência dos materiais, quando há um rompimento, enfim, fica uma espécie de DNA, né, como se fosse uma cena de um crime no material. Então, olha, o laudo ele vai te apontar, olha, estava desalinhado aqui, existe um excesso de força nesse outro lugar. Então, a tua tomada de decisão fica muito melhor, porque o problema pode não ser a peça, mas as condições onde a peça está instalada. E aí o laudo aponta que você tem que melhorar as condições, você melhorando as condições, você prolonga a vida útil daquela peça para que ela exerça a sua função, certo? Eu tenho muita vontade de ir para essa área. E eu ainda não decidi porque tem uma parte de mim que quer trabalhar com gestão. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com gestão algumas vezes. É muito difícil, como eu falei no episódio passado, mas eu passei por momentos muito gratificantes. E esse ano eu vou fazer algumas qualificações que vai ajudar a responder essa pergunta, que vai ajudar a que eu possa enxergar melhor, menos fosco, vamos dizer assim, o que eu quero do meu futuro. Então, no momento, eu não tenho uma resposta pronta, certo? Onde eu me vejo profissionalmente no futuro. Então, agora, encerrada a parte da carreira, vamos para hobbies. Passando rapidamente por hobbies, vamos para a primeira pergunta aqui sobre hobbies. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? É até curioso essa pergunta. Você vê como que a questão do trabalho está tão entranhada assim na nossa sociedade e não tem outro jeito, né? Não vou elaborar igual diz assim, mas o trabalho ele faz parte, que se a gente não trabalhar, a gente não tem acesso ao dinheiro e o dinheiro ele é o intermediário para as coisas necessárias para a gente viver. Tem muito jeito. E tá tão entranhado que fica assim, o tempo livre. O que seria tempo livre? O que está subentendido aí é quanto você não está trabalhando. Mas depende de como cada um encara as suas rotinas, etc. Por exemplo, o que seria tempo livre? Porque quando eu não estou no trabalho, eu estou com a minha esposa, estou com a minha companheira, eu tenho meus compromissos com ela, eu tenho meus compromissos comigo mesmo. Eu tenho meus compromissos com a minha família. Então, tempo livre seria o quê? A hora que eu estou dormindo? É claro que eu entendi a pergunta. Mas não é a questão nem do que eu gosto de fazer. São compromissos. Por exemplo, eu tenho 2 vezes na semana o compromisso de musculação, porque eu preciso fortalecer o meu joelho para voltar a correr. Esse é o objetivo. E é claro, eu não faço musculação só para isso. O personal, ele elabora um treino que envolve alongamento, que envolve postura, porque às vezes a gente está tão imerso em outras coisas e até por falta de condição mesmo, e aí não tem muito o que fazer. Como é que está o seu corpo hoje? Como é que está o seu alongamento? Por exemplo, a famosa borboleta, eu não sei se você consegue sinalizar que você está sentado e você dobra o teu joelho de forma que você encoste os calcanhares um no outro, sabe? Juntar os pés, vamos dizer assim, e fazer aquele movimento de borboleta. Por exemplo, eu tenho na perna direita, tinha, vamos dizer assim, um encurtamento que eu não consigo encostar a perna, se eu estou sentado no chão, eu não consigo encostar a perna no chão. Então, esses alongamentos do personal que eu estou fazendo, eles estão possibilitando uma reeducação corporal, que envolve muito postura. A gente está tão acostumado a ficar de um jeito por conta das nossas rotinas, então aquele alongamento ele vai provocando o corpo no sentido contrário, certo? Para não ficar refém disso. Então é um compromisso que eu tenho comigo e com a minha saúde. Outro compromisso que eu tenho, e aí eu tô voltando aos poucos, começo de ano, me readaptando. Quando tô gravando esse episódio é começo do ano, então eu tô me readaptando à rotina, mas 3 vezes na semana é fazer hidrobike. Por que hidrobike? Porque não tem impacto e gera uma tanto força quanto resistência para minhas pernas, e é um exercício aeróbico também, né? E eu preciso alternar entre força e resistência. São compromissos que eu tenho comigo, assim como ver vídeos idiotas para relaxar, assistir coisas aleatórias com a minha esposa, dar uma volta com o cachorro, ler. Então é mais ou menos isso que eu faço no meu tempo livre. Além, claro, não falei aqui, de ligar para a família ou estar com a família, como eu falei no outro episódio, eu estou próximo deles agora, então é tempo de qualidades. Sempre que eu posso, estou junto com eles e nos divertindo e passando por experiências diferentes, etc, etc e etc. Tá respondido? Então vamos para a próxima. Quais são seus livros, filmes e músicas favoritos? Bom, vamos começar de trás para frente. Música depende, vai muito da época, vai muito da fase. Hoje eu tô ouvindo muito uma música de 96 do Mark Morrison, que é Return of the Mac. Uma música que fez bastante sucesso à época, alcançou o topo aí das paradas, tanto da Europa e também chegou em outros lugares. Filme, cara, é difícil. Eu gosto muito do Viva a Vida é uma Festa, na questão de como a gente ter essa proximidade com a família, de aproveitar a família, de conhecer a sua história, de estar junto com as pessoas, de dizer que ama, e por aí vai. E o próprio Caçador de Pipas também, que é respondendo à questão do livro e filme. Foi um dos melhores, o melhor livro que eu li até hoje, no sentido de como que a nossa vida é. Muitas coisas passageiras, muitas coisas que acontecem e não fazem o menor sentido. Você tá com uma pessoa e aí às vezes tem uma desavença com uma pessoa, e quando você quer se acertar, a pessoa não tá mais aqui, nesse plano, e aí não tem o que fazer, sabe? Eu vou contar um caso, porque a compreensão da obra, ela está muito atrelada com o momento que você vive, porque é uma frase batida, mas a forma como a gente entende uma obra diz muito sobre nós, a nossa cultura, a nossa história, mais até do que da própria obra, vamos dizer assim. Então, sobre o Caçador de Pipas, eu perdi um tio. Acho que foi em 2023, cara. Foi em 2023. Eu perdi um tio em 2023. Um tio quase primo, vamos dizer assim. E na última vez que eu vi, eu tava com uma ideia, um plano de tirar foto. Porque eu quero montar um álbum de fotos com a minha família, com a minha esposa, momentos, lugares onde eu morei, lugares onde eu trabalhei. Eu tô com esse plano, eu vou começar isso esse ano. Já tirei algumas fotos. E eu acabei não tirando foto com ele. E tinha um outro tio lá também nesse dia. E eu não tive mais essa oportunidade. E nem vou ter, sabe? Então, o Caçador de Pipas, ele em mim gera esse tipo de provocação. Esse tipo de provocação. Que faz com que, sempre quando eu posso, que eu tô com as pessoas, eu procuro manifestar o quanto eu as amo, poder passar por experiências diferentes, agradecer, ser grato e várias outras coisas, para não me estender muito aqui, certo? O que te inspira na arte? Rapaz, que pergunta difícil, sabe? O que te inspira na arte? Eu acho que é uma pergunta muito aberta, mas eu acredito que que me inspira. Acredito que eu consiga. Que inspira? Inspirar, ficar inspirado em algo, sabe? É difícil inspirar, motivar, até que ponto essas palavras são sinônimos, porque a minha resposta eu acho que é menos difícil usar a palavra motivar a aprender algo, a ter o meu leque de conhecimento ampliado. Por exemplo, quando eu aprendi a pintar, não foi só aprender a pintar, foi aprender a história daquele movimento, naquele período, naquele contexto que influenciou determinado artista a fazer o traço de determinada forma. E também a junção de vários movimentos possibilita que você crie algo particular seu baseado na sua história de vida. Ou você conseguir, através da fotografia, mudando um pouco de assunto, passar o momento que você está vivendo simplesmente porque você tirou a cor, ou aproximou, ou distanciou a foto. Acho que vai mais ou menos por aí, mas eu sinto que eu não consegui responder a pergunta nesse momento, quem sabe mais pra frente. Qual é o seu lugar favorito no mundo? Cara, eu não tenho um lugar favorito no mundo, sim, sabe? Eu não tenho mesmo, sabe? Até porque, tipo, eu não tenho um lugar assim que eu super queria conhecer neste momento. Eu tenho lugares que eu tenho carinho, certo? O local onde eu nasci, não, mas onde eu cresci, onde eu fui criado a partir de 1 ano de idade. Eu posso dizer que esse é o meu lugar favorito, que é a minha casa, sabe? É a minha casa, é onde eu cresci, é onde está a minha história muito forte. E um outro lugar favorito é a cidade de Criciúma, qual eu passei 10 anos difíceis, foi onde eu mudei pessoalmente, profissionalmente. Eu fui lá uma pessoa completamente matura e passei por várias coisas, várias transformações. Então, é a cidade que eu tenho muito carinho. Eu acredito que o que eu posso responder nesse momento é isso. Um lugar que me faz muito bem é a Beira-Mar Norte de Florianópolis. Eu moro na Grande Florianópolis. É a famosa aí Beira-Mar Norte. É um lugar que me faz muito bem. A minha esposa gosta. Nós temos um cachorrinho, ele gosta, ele adora. Ele gosta muito de matinho, assim, para ficar cheirando, descobrindo o mundo. E lá tem os gramados. Eu gosto porque me faz bem. Eu gosto de caminhar. E eu gosto dessa sensação de estar fazendo exercício. Então é um lugar que me faz muito bem. A minha esposa gosta porque tem um mar ali, ele não é banhável, essa história já é muito famosa, mas tem o som da água. E a minha esposa gosta. Então é um outro lugar favorito, assim. Mas se eu fosse escolher um, seria onde eu cresci, a minha casa original, assim, em Lages, Santa Catarina. Bom, pergunta sobre o meu futuro. O que você espera do futuro? Olha, eu não sei. Eu não sei, mas eu espero que eu esteja bem, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto hoje de fazer exercício, de dançar, de meditar, de várias coisas, e eu não quero perder isso, sabe? Eu não quero perder esse traço da personalidade. Às vezes eu vejo pessoas famosas, etc., eu não vou citar nomes aqui. Às vezes eu vejo vídeos antigos, a pessoa tá explodindo em personalidade, uma apresentação, em um clipe, etc. Aí você vê a pessoa hoje, é uma outra pessoa, e eu tenho a curiosidade de pensar assim, onde que aquela fagulha se perdeu? O que que aconteceu? Qual foi o contexto? Às vezes é algo que não tem muito o que fazer, infelizmente, etc. Mas tem muita energia que eu não quero perder, sabe? E eu quero continuar sendo essa pessoa que valoriza a família, que está próximo da família, que gosta de dizer o quanto ama a família, a companheira, a esposa, certo? E de alguma forma, como diz o Mário Sérgio Cortella, insatisfeito positivamente, porque o animal satisfeito dorme, com a minha profissão, mas que eu consiga ter uma vida equilibrada, assim. O que eu espero para o futuro é isso, sabe? É isso. Próxima. Quais são os seus planos? Acho que uma coisa acaba respondendo a outra, né? Então, as duas últimas perguntas é: o que você quer deixar de legado e como que você gostaria de ser lembrado? Eu não consigo responder muito a questão do legado, mas eu acho que a resposta do lembrado, ela responde um pouco a do legado. Então, eu vou tentar explicar. Eu vou tentar explicar muito pela perspectiva do que eu estava falando lá sobre lidar com pressão no trabalho, etc. Mas isso vale também para a vida pessoal, porque a vida, a nossa vida é muito imprevisível. Às vezes a gente acha que a gente faz planos e, por exemplo, eu comecei a fazer uma faculdade e acabei sofrendo assédio moral e tive que mudar de cidade porque eu saí da empresa, tranquei a faculdade e aquilo estava vinculado a um determinado objetivo no futuro, sabe? Então, isso só para ficar em um exemplo, mas tem vários. Eu tenho certeza que você também saberia dizer coisas que acontecem que você tem que rever todo um certo planejamento e na parte profissional é aquilo, tipo, surgem demandas o tempo inteiro, chama para um lado, chama para o outro, e agora apareceu tal assunto urgente para resolver, e tem que resolver esse outro assunto aqui para ontem, e eu estou precisando ajuda nisso, ajuda naquilo, e várias coisas. Eu costumo brincar, entre aspas, que isso é um caos que está desafiando as pessoas o tempo inteiro, e a grande questão. Aí que eu, como eu gostaria de ser lembrado, etc., é o quanto de ordem que a gente consegue colocar nesse caos, certo? Então, essa é uma batalha constante minha em cima desse mantra, e a gente vai vencendo, perdendo batalhas, mas sempre na luta, viver é lutar, e o fato de conseguir lidar e eventualmente superar essa questão é um legado e uma forma que eu gostaria de ser lembrado. Certo? Beleza, meu povo. O que eu tinha para hoje é isso. Na próxima vez que você ouvir esta voz neste podcast, nós iremos revisitar episódios do meu livro Minha Vida. Eu já escolhi o primeiro livro, hein? Eu quero falar sobre geração de valor. 3. O que será que eu escrevi naquela época e será que eu concordo com isso hoje? É o que nós vamos descobrir no próximo episódio. Um abraço, cuide-se bem, até a próxima, valeu e tchau.